Na Rio Sul Rádio, você confere. Cloud, Pop Rock, New, The Best Song, World Music, Trabalhamos muito para que você tenha uma rádio completa. Rio Sul Rádio. 21 horas e 5 minutos. Que tipo de música você quer na sua festa? Você quer flashback? Somos especialistas. Você quer rock? É o que a gente gosta de tocar. Você quer pop rock Brasil? Demorei muito pra te encontrar. É a nossa cara. Agora eu quero só você. Você quer dance music? É com a gente mesmo. Você quer samba? Somos especialistas. Você quer um forrozinho gostoso? Isso é com a gente. Você quer funk? Para. Para isso, é melhor você procurar outro DJ. DJ Nandão e DJ Beto Campos. Nossa especialidade é música boa. Telefones DDD 24-2109-3879 ou 99-997-1114. Sua festa de casamento, bodas, aniversário, no melhor estilo. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Christmas and happy holidays. This is Alicia Keys wishing you much love for the holiday season. What's up? This is Pink. I want to wish everyone a very happy Christmas. Hi, this is Kenny Loggins wishing you a very Merry Christmas. Merry Christmas and happy holidays. This is Red Rocker Sammy Hagar. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. This is Shania Twain. Have a happy holiday. Hey, what's up? This is Gwen Stefani just saying Merry Christmas. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10. New York. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Hoje, direto de Milwaukee, Wisconsin, lugar que é a cara do Natal. Aqui muita neve, temperatura na casa aí de menos 1 grau Celsius por volta de 30 Fahrenheit, mas com sensação aí de menos 8 graus Celsius. Tudo branco por aqui, é o famoso White Christmas. Eu sou o Serginho Ricardo e esse é o Parabólica América Show 104, do dia 24 de dezembro de 2016, uma edição especial de Natal. É um prazer estar aí participando do seu Natal junto com você, onde você estiver. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA, no ar por 17 emissoras em 8 países nesta noite pra lá de especial. Na edição de hoje do Parabólica América, a gente vai ouvir aí clássicos de Natal com novas versões e novas músicas que falam dessa época. Espero que você esteja aí vivendo um Natal especial onde você estiver e que tenha em seu coração aí a chama da vida, a chama do bem, que possa usar todo esse amor dessa noite para te guiar aí no próximo ano, que 2017 seja maravilhoso para mim, maravilhoso para você, maravilhoso para todos nós. Aumente o som porque a gente vai começar muito bem com os maiores clássicos de Natal de todos os tempos e nada mais, nada menos do que a voz. Parabólica Edition America. E abrindo o programa de hoje, vem aí a voz, como ele era chamado, The Voice, Frank Sinatra, com a participação de Cyndi Lauper em Santa Claus, Skeleton Town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. is gonna find out who's naughty at night. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Really? He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Parabolica America. Happy holidays. Hey, it's Jessica Simpson, and I want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Jessica Simpson com uma das mais tradicionais músicas de Natal de todos os tempos, chamada Rockin' Around the Christmas Tree, gravada originalmente por Brenda Lee em 1958. Antes, teve The Voice, Frank Sinatra com o seu clássico Santa Claus is Coming to Town, com a participação da Cyndi Lauper. Aliás, a original dessa música, Santa Claus is Coming to Town, foi gravada originariamente em 1934 por Eddie Cantor. E na época, vendeu mais de 100 mil cópias da partitura. Naquela época, o pessoal tocava. E 30 mil discos e 78 rotações nos Estados Unidos em apenas 24 horas. Foi realmente um fenômeno. Natal, aliás, é uma época muito comemorada no mundo todo e nos Estados Unidos também. Aqui tem um negócio que no Brasil o pessoal não costuma fazer mais. Ninguém manda mais cartão de Natal no Brasil, o negócio já vem fora de moda. Aqui nos Estados Unidos nunca saiu de moda. Todos os anos são enviados, em média, 3 bilhões de cartão de Natal aqui nos Estados Unidos. Aliás, a festa é oficialmente católica desde o ano 350 d.C., quando o Papa Júlio I proclamou 25 de dezembro como dia de nascimento de Jesus. Isso aí. Vou dar aí alguns fatos sobre o Natal pra gente curtir um pouco mais a data de hoje e tocar as melhores músicas de Natal pra você em versões clássicas ou novas versões, novas músicas. Continuando com uma geração mais nova, vem agora a floridiana de Boca Raton, Ariana Grande, com Santa Tell Me, música que chegou a ser a número 42 do Hot 100 em 2014. Santa Tell Me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa Tell Me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, it's blasting. Essa é a banda Fifth Harmony com um clássico recente de Natal de 1994, escrito por Mariah Carey e por Walter Afanasieff. A música chama-se All I Want For Christmas Is You. Chegou aí ao número 11 da parada Hot 100. E ainda falando de Natal, sabia que a maior árvore de Natal já produzida foi feita aqui nos Estados Unidos no ano de 1950 por um shopping chamado Northgate Shopping Center em Seattle. Ela tinha quase 67 metros de altura. Aliás, ainda sobre árvores de Natal, elas são vendidas aqui nos Estados Unidos desde 1850. E em geral, eu não sabia dessa. A árvore de Natal é uma árvore de Natal dessas grandes que você vê aqui nos Estados Unidos e em todos os lugares. Chegam a ser cultivadas por até 15 anos até atingirem o tamanho ideal para venda. É até triste, né? 15 anos para terminar aí no dia, né? No finalzinho de dezembro. Fazer o quê? Bom, voltando aos clássicos, vamos aí agora com a música de 1945, que aliás não foi feita para o Natal. A história é legal. Em julho de 1945, na Califórnia, estava rolando uma onda de calor muito grande. Os compositores Sammy Cahn e a Julie Stein tinham feito uma canção, então, para falar de neve, para tentar lembrar aí de uma época um pouquinho mais fria, para tentar desviar um pouquinho a cabeça daquele calor alucinante que fazia na Califórnia naquela época, em 1945. E claro, todo mundo, quando fala de época, fim de ano, neve e tudo mais, lembra aqui nos Estados Unidos de Natal. Então, em dezembro de 1945, essa música foi gravada por um cantor da RCA Victor, chamado Vogue Monroe, e chegou ao número 1 da parada Billboard naquela época, que não era Hot 100, naquela época eram só as 40 melhores músicas dos Estados Unidos. Então, desde aquela época, virou um hit de Natal, regravada por muitos cantores todos os anos. Claro que você conhece, e aqui eu vou tocar uma versão mais do que especial com Harry Connick Jr. Let it snow, let it snow, let it snow. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, but we've got some corn popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But as long as you hold me tight, oh, all the way home I'll be warm. Well, the fire is slowly dying, but my dear, still goodbye. And as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Well, it doesn't show signs of stopping, but we've got some corn for popping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But as long as you hold me tight, oh, all the way home I'll be warm. Well, the fire is slowly dying, but my dear, still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Jingle hop has begun. essa é a country singer Mandy Bennett, de Crossville, Tennessee, com Jingle Bell Rock, uma das minhas prediletas de Natal, clássico de Bob Helms, do ano de 1957, a música de Natal número 9 entre as mais vendidas de todos os tempos. Ainda sobre o Natal aqui nos Estados Unidos, é legal a gente... Comecei a olhar aqui a história do Natal na América e fui descobrir que o primeiro estado aqui a reconhecer o Natal foi o estado do Alabama, em 1836. O Natal só foi declarado oficialmente, né, um feriado norte-americano, no dia 26 de junho de 1870, e o último estado a reconhecer o Natal, o último estado a reconhecer o Natal foi Oklahoma, em 1907. E é isso aí, Parabólica Especial de Natal, continuando, vem aí The Killers, uma banda de Las Vegas, Nevada, criada em 2006, que todos os anos faz uma música de Natal desde o começo. Todos os anos eles fazem uma música de Natal, dedicam toda a renda dela para caridade. Hoje eu vou tocar duas, uma de 2014 e uma de 2011, que eu gosto muito. A de 2014 é a primeira, é a fantástica chamada Joe the Lump of Coal, que tem uma letra muito legal, que tá hoje na página do Parabólica América no Facebook. Conta a história aí de um pedaço de carvão que Papai Noel quis usar para dar uma lição no menino, e no fim o carvão acabou mudando a vida dele e do garoto. É muito legal. A outra que eu vou tocar para você também é a de 2011, que se chama The Cowboy Christmas Ball, a música de Natal que eles fizeram, também muito legal, para a campanha Red em 2011. Então aumenta o som aí para ouvir The Killers com duas: Joe the Lump of Coal e The Cowboy Christmas Ball. Some time ago at Santa's place, up in the old North Pole, there lived a lump of anthracite whose parents called him Joe. Joe, Joe, the lump of coal, happy as a lump can be. He just wants to keep Santa warm and make the elves cozy. But Santa Claus had other plans for Joe one fateful day. Joe, you're just the lump I need, come join me on my sleigh. Joe, Joe, the lump of coal, your heart leapt up with joy. I'll soon be Santa's present too, a lucky girl or boy. We'll laugh and play together, and we'll hold each other tight. Snuggle under clean white sheets when we go to sleep at night. If Santa's elves all after Joe, you're in for a surprise. You're not a special Christmas gift, you're just the booby prize. What kid would ever want you? You're filthy as can be. And now you have to go and live with one who's been naughty. But I may keep poor Joe crying in electricity. You pollute the air with CO2 and mercury. Joe, Joe, the lump of coal fell down upon his knees. Don't wanna live with a naughty kid. Don't make me Santa, please. But Santa laughed his jolly laugh. Oh, oh, you stupid lump. You're just the thing to teach this brat that Santa ain't no chump. So off they flew, and before he knew, Joe was in a sack. He cried and yelled to Santa Claus, why don't we just go back? And then came Christmas morning, and much to Joe's surprise, he saw a boy with the saddest face, tears were in his eyes. He picked Joe up and held him, said, you can be my friend. I would have liked some presents, but you're what Santa chose to send. It's true, I've been a naughty boy, and maybe that's a sin. I'm just glad that I'm not him. Joe, Joe, the lump of coal, knew what he must do. He said, now I know the reason why I got sent to you. It's when a person hurts inside, it turns him hard and cruel. But I know how to make your pain into a precious jewel. So take me in your hand, young man, and squeeze with all your might. Let's turn your pain and anger into something that shines bright. And Joe, Joe, shufflings of them I've had my fill. Just give me a frontier breakdown, backed up by Wild Bill. McAllister ain't nowhere when Wendy leads the show. I sing a golden harness, and so I sort of know. Oh, Bill, I shan't forget you. Now oftentimes we call that lively gated soiree the Cowboy Christmas Ball. Natal mais vendida de todos os tempos. Mariah Carey com All I Want for Christmas Is You. Aliás, que letra, né? Participação do Justin Bieber, versão que eles gravaram em 2011 no especial de Natal do Parabólica América. E falando aí do Natal, a gente tem aí Papai Noel como aquela figura carismática e tudo mais, né? Pois é, Papai Noel na realidade começou baseado em uma pessoa real. Sabia disso? Pois é. Ele se chamava Saint Nicholas of Myra e nasceu no século IV em Patara, onde hoje fica a Turquia. ele é considerado o mais popular santo não bíblico. Na realidade, Papai Noel, no começo, né, não era usado como essa figura toda carinhosa, né, cheia de dar presentes para os outros. Ele era uma figura bem disciplinadora, mas que ajudava as pessoas, então tinha uma mensagem boa por trás do tal bom velhinho, né? Essa eu também não sabia, não. Bom, e outra, a primeira pessoa a decorar no mundo uma árvore de Natal foi o protestante Martinho Lutero. Pois é, também não sabia. Todos os anos, entre 30 e 35 milhões de árvores de Natal são vendidas nos Estados Unidos e todo mundo copia o Martinho Lutero e decora a árvore de Natal, fica uma mais bonita que a outra. Adoro. Vamos lá, então, para você continuar curtindo a tua árvore de Natal, a tua noite de Natal com Parabólica América, e vem aí no mesmo clima, a gente vai trazer a 10ª posição entre as músicas de Natal mais vendidas de todos os tempos. Aliás, é uma música de Natal engraçada, ela não fala nada do Natal, ela simplesmente menciona uma história de amor não correspondido, coisa chata, mas que acontecia na época do Natal. When, de 1974, com Last Christmas. Save me. kids to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Parabolica America. Você ouviu antes, junto com o Wham, propriamente dito, a versão original de 1984. E essa que você acabou de ouvir aí é do pessoal do seriado Glee nos Estados Unidos, uma regravação muito especial de Last Christmas no Parabólica América. E outra que você vai ouvir em duas versões, vem agora aí com a música chamada Christmas, Baby Please Come Home, gravada originalmente em 63 por Darlene Love, que a banda U2 regravou em 87 e a fantástica Leona Lewis regravou em 2013. E você vai ouvir agora aqui no Parabólica. It's Christmas. Baby, please come home. world is the limit. Parabolica America. Clássico Christmas, Baby Please Come Home, a mesma música que o U2 tocou antes para você aqui no Parabólica América Especial Natal 2016. Bom, e a última informação legal que eu vou trazer do Natal para você hoje é da UNICEF, aquele órgão da ONU que cuida especialmente das crianças. Segundo a UNICEF, se Papai Noel fosse realmente entregar presente para todas as crianças menores de 18 anos, teria que viajar na noite de 24 para 25 de dezembro, nada mais, nada menos do que 221 milhões de milhas, fazendo 842 milhões de paradas pelo mundo. Fala a verdade, o bom velhinho ia ficar meio cansado, né? Ele e as rendas dele, o negócio ia ser complicado. O verdadeiro milagre de Natal. Na verdade, o Natal é feito por cada um de nós, né? Então, que você esteja vivendo um ótimo Natal, e aqui a gente vai continuar tocando os melhores clássicos até terminar o Parabólica de hoje. A próxima se chama Winter Wonderland, é um clássico de 1934 que até hoje já foi regravado mais de 200 vezes por centenas de artistas diferentes. Essa versão agora é de um sueco de 30 anos chamado Måns Zelmerlöw. Muito legal, que você vai ouvir no Parabólica América. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play Eskimo way, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. 'Cause we're walking in a winter wonderland. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We waited all through the year for the day to appear when we could be together in harmony. Come, peace on earth. America, America. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. We're walking in a winter wonderland. And gone away is the bluebird, but here to stay, stay, stay is a new bird. He sings our love song as we go along. We're walking in a winter wonderland. We can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. And later on, we'll conspire as we dream by the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland. By the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland. Esse é o Jason Mraz com Winter Wonderland e antes Brian Adams com Christmas Time de 1985 no Parabólica América Especial de Natal que não para. Agora a gente traz a italiana Lola Ponzini com a Patrick Williams Orchestra e outro clássico fantástico chamado Santa Claus is Coming to Town numa versão muito, mas muito legal para sua noite de Natal. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Oh, Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. Holiday greetings and day after. the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Versão sensacional para um clássico de 1963 de Andy Williams, chamado It's the Most Wonderful Time of the Year. Quase acabando aqui o Parabólica América de Natal, que agora traz outro clássico que fala aí daqueles tipo trenó que o pessoal usa para descer a neve aqui nos Estados Unidos. Essa música é de 1949, Wilson Phillips com Sleigh Ride. Cheeks all nice and rosy and comfy cozy are we? It's not- the air, you can feel it everywhere. Your smile warms me like central heating. Hot chocolate on a frosty evening. Warm breath, cold lips that I've been waiting for all my life to kiss. People pass by, we don't notice. I try, yeah, I try, but I'm just hopelessly in love with the girl here by my side on a cold, dark Christmas night. There's a little bit of Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. And it feels so nice loving you for the first time. Shops open late and the school band sings a song. A crowd gathers as the scout group marches on. We'll meet our friends, they're drinking in the swamp. I don't know where time's gone. The high street's closed to old traffic. Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. And it feels so nice. There's a little bit of Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. There's a little bit of Christmas in the air. And it feels so right. Recentes nos Estados Unidos que eu mais gosto, Scouting for Girls, e a música de 2015, Christmas in the Air, fechando mais um Parabólica América, o especial Natal 2016, transmitido aí para todo mundo no dia 24 de dezembro desse ano. Adorei fazer parte da sua noite de Natal. Obrigado pela sintonia por todo mundo. Eu volto dia 7 de janeiro com o primeiro Parabólica do ano de 2017. Na semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Caveri, direto de Berlim, na Alemanha, e o último dia de 2016, fazendo a trilha sonora para a noite do seu Réveillon. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação é do Serginho Ricardo. Essa é a edição número 104, especial de Natal, que você ouviu em uma das 17 emissoras do Parabólica Network pelo mundo. Para ouvir esse programa novamente ou qualquer um dos programas anteriores, eu convido você a visitar o Mixcloud da Nova Sound Studio no endereço www.mixcloud.com/parabólica. Ou curtir a nossa página no Facebook, onde você vai ver todas as músicas desse programa, as capas, os CDs, os singles. É muito legal. Visita, participa com a gente e ouve sempre, tá bom? E a nossa última música de hoje, que é pra mim a melhor música de Natal de todo mundo na melhor versão. É claro, tem que guardar o melhor pro fim, não tem? E eu guardei o melhor pro final. Daryl Hall and John Oates com Jingle Bells Rock. Grande abraço pra você, Feliz Natal pra todo mundo e até o ano que vem. Tchau! Square in the frosty air, oh, what a bright time.